Papa, Mike Eco Delta, na escuta do controle de Salvador. Utilizado no 160. Com 1160, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895, 1160. Alfa Índia, prossiga. Torre, bom dia, gol 1160. 1160, pouso autorizado 90, 130 graus, 079, ajuste a 0013. Livre pouso na 10, gol 1160. Eu mantenho o corredor Veracruz, após Veracruz, Interlagos. Aérea 2404, chama centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 12685. 12545, 12685, confirme. Afirmativo, 12685. Grato. Tango Whisky India Hotel, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 13325. Oxané 6225, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 1288. Controle Confício, Oxané 6225, é para chamar Recife? Afirmativo, 6225, chama Recife, 126, decimal 0, alterna 1288. Ok, Oxané 0288, obrigado, bom dia. Delta, já Delta 299, chama centro Recife, 125, decimal 1, alterna 13325. Cono 106, sala 06, direita no 21, decimal 9. E transponder 0224. Vitor Charlie, confirme tráfego visual. Gente, Papa Romeu, Juliette, Vitor Charlie, autorizado a chegada a Mari, vou ir na proa de Itap. Reporte no ideal terceiro. Vai ter com delta de base para a final 97, baixado e travado. Ciente. Pico Delta Solo 09, à direita, pátio 4, estacionar livre frequência. Charlie, vista para 4 mil pés, ajuste do altímetro 013. Sr. Charlie, detonação para o final ILS, pista 10, vai na proa 085, o limite ao localizador, reporte estabilizado. Sim, mas está livre. Voa na 080? 080, desça para 3 mil pés, ajustado 1013, reporte localizador, Vitor Tcholim. Salvador, até 3663.0 da 10, pronto. 3663, autorizado Anear, decolaram no 0120 graus 05. Autorizado Anear, decolado 0120. Zulu Alpha India. Chame torre 1895, o Zulu Alpha India. 295, Zulu Alpha India. Matiano 063. Salvador, bom dia. Papapá, Zulu Alpha India. Zulu Alpha India, ingresso na sala 17. 7 Zulu Alpha India. Juliette Vitocciani, desça para 2000 pés, ajuste 1013, livre LS, reporte estabilizado, localizador. 2003, reporte estabilizado, lote Juliette Vitocciani. Controle Salvador, bom dia, da 3663, cruza 1000 pés. Da 3663, contato radar, saída da EL. Estimativa na da EL, da 3663, pode tirar direita direto da EL? Direita para da EL, 63. Muito obrigado. 069. Depois 07, Lua Alpha India. 312, decolagem autorizada no 0, 120 graus, 208, 1208, controle. 208, 63, 12, Juliano, tem mais tarde. Controle Salvador, bom dia, Juliano, 63, 12, cruza 1300. Juliano, 63, 12, contato radar, saída da EL. Saída Puca, 63, 12, quando possível, pro de Aracaju, por gentileza. Tarde. Olha. Área, desça para o 050. Q7, livre desvios na proa, após desvios para o Deitap. Vitor Tchole, livre LS, chame torre 1895. 1895, muito obrigado, tchau. Bom dia, Papá Romeu, Juliette, Vitor Charles. Juliette, Vitor Charles, vai circular para o 17? Afirmativo. Ciente, após externo, gira base pela direita no 7. Após externo, base pela direita no 7, está liberado direto no 7. O Lua Faíndia pode confirmar o tipo de equipamento? Decolou os 211-208. 208. Papa Romeo Juliette Victor Charlie, autorizado pouso pistão no 7, vento 110 graus, 059. Livre pouso no 7, está com a trem embaixo travada. O Papa Romeo Juliette Victor Charlie. Ciente. Contato radar, saída da árvore, subou 360. 360, autorizado quando possível o elefante. Guarde. Meu Tan 3663, chama centro Recife, frequência 125.1, alterno 33.25. Centro Recife, 251, alterno 3325, Tan 3663. Guardião 06, ciente Eduardo para Vera Cruz. Confirmando, é voo local ou é para Vera Cruz? Vento 130 graus, 079, chama fora do sol. 2-2-3-8-5-9, ponto espera para o sol. 2-2-5-9, a linha decola 1-0-1-4-0 graus, 079. Linha decola, 2-3-8-5-9. 1106, decolar 225, controle 1208, confirma PLP. 2 a bordo, ONU 208. Tempo de voo total de 1 hora, vai fazer sobrevoo em Veracruz, chamará no retorno. 1 hora, Cindy. Controle, o Guardião 06. 06, 7500, peça reporte para o regresso. Portará para o regresso. Da 3304, direto, elefa. Elefa, da 3304. 630, após Itaque, deixando para 2000 pedras, ajuste 1013, reporte localizador de pista dessa. 08, já. 2, chame agora centro Recife, frequência 12545, alterno 2008. 5','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Delta 7. Tá, 5021. Delta 3859, contato radar, sai da árvore, suba 340. 340, Delta 3859. Pode voar direto à árvore ou elefa, Delta 3859. Delta de elefa, o 3859. Elefa, 3859. Controle está 3304. Prossiga 04. Vai ficar à direita da rota, assim até 5 milhas a 7, devido à formação. 7 do desvio. 4. Estabilizado o gol 630. O 630, nível leste, uma torre 1895. 1895. 3304, chame centro Recife, frequência 1260, altera 128, decimal 8. 260, 228. Salvador, gol 630. Gol 630, prossiga. Está na final, a 2 milhas de Estéreo, Bastavas e Vão. Sim, gol 630, pouso autorizado no 0110 grau, 069, ajuste no 013. Teve pouso na pista 1-1, gol 630. 1-0. É, mas é isso mesmo, 1-0. 9979, visual com banho da gol final no 0. Após a mesma linha, mantém no 0, sou 9979. Gol no 630, só confirmando, pista 1-0. Pois é, senhorita, existe 11 aí não, né? Tô negativo. Então, pista 10. No chegada bom, se deixa para 4 mil, ajuste um 013. 0, solo 36, à direita, 121, decimal 10. 21, 10. Bom, beleza. Chame Recife, frequência 1260, alterna 128, decimal 8. 60, alterna 2885, 3859, Monte. Alternado 12880. 2880. Canal 6250, após desvio, plano SAP, desça para o 050. Azul 9979, decolou 37 no 208. 208, obrigado, boa. Olá, David, parte, good morning, Azul 9949. 9979, read the contact line, maintain level 380, dial departure. Dial departure 380, Azul 9979. Yankee Mike, 1.500 pés, corredor Vera Cruz, Interlagos, só ajuste 1013, reporte rotatória. Gente, os desvios. Runway fly, load intersection, Azul 9979. Go ahead, 979. Can we fly load intersection? Back to load position, 9979. Go back to load, thank you. Salvador, bom dia, se planejando, transfere. controle, Salvador, 3220. 5221, contato radar, saída Arbor, subo 200. Arbor 200, 5220. We are going to need the deviation to the right heading 230 due to heavy weather. Roger, heading 230. 230. Grêmio 250, reduza para 2109, número 2 na aproximação. Controle de Salvador, 90 Yankee Mike, ingressou no corredor de Interlagos, entrou da rotatória. 90 Yankee Mike, sente reporte visual para o campo. Reportarei visual para o campo, 90 Yankee Mike. Xené 6250, vetoração sequenciamento, número 2 na aproximação. Curva esquerda para o 015. Limite radial 280, VR Salvador, desça para 3 mil pés, ajuste 013. Descendo para 3 mil pés, proa 015, limite radial 280. Tem área de colapso no 0, Xané. 048 na chegada a Mari, desça e mantém o nível de voo 050, interceptando a chegada a partir de Mari. Romeu, Romeu, Eco Vitor, mantenha-se na chegada a Man, desça e mantém o nível de voo 080. Voo no 621, 2000 pés em descida, livre LS, acuse localizador, ajuste do altímetro no 093. 25, vai repassar esse dado, no 621. Xener 6250, redução para 1809. Calvert, send a frequency 1251, Azul 9979. Frequency 1251, alternate 13325. É 48, prossiga. Passa 48. Chané 6250, direita pro A070 para o localizador. Reporte estabilizado. 070 pro LOC, vai reportar estabilizado. Chané 6311, decolou 48 no 208. Controle. 208, obrigado, meu serviço. Obrigado, pelo. Salvador, muito boa. Oceanair 6311 decolou no perfil da Dial. Xené 6311, contato radar, saída Dial. Radar. Pode descer para 2000 pés, 6250? 6250 para 2000, ajuste no 013. Livre LS, reporte localizador. 132000, vai reportar. A Weber aqui, Mike, chama torre 1895. Salvador, Lavembrink Mike, proa na rotatória, visual para o campo. Lavembrink Mike, chame torre 118, decimal 95. Chamarei a torre, Lavembrink Mike. Salvador, Lavembrink Mike, proa na rotatória, visual para o campo. Gente, Lavembrink Mike, chama na curta da 17. Parei na curva da 17, 90 Mike. 2 anos. Pro Edilenda, pro Xanar 6311. Xanar 6311. Pro Edilenda, está livre. Leda, graça. Estabilizado, vou no 621. 621, livre LS, filme torre 18, decimal 95. 295, ó. Ou no 621, bom dia. 621, bom dia. Pouso autorizado no 0, 110 graus, 079, checa trem, o altímetro no 0 no 3. Tomara e baixar travado, pelo menos. Novembrenque, Mike. Só informação, agora eu tenho dois tráficos sequenciados para 1 a 0. O primeiro agora está a uma milha do marcador externo. Iniciam 360 pela esquerda. 360 esquerda, Novembrenque, Mike. O 94 mantém a posição de espera da hotel. Xanar 6250, livre LS, chame torre 18.95. 18.95, obrigado. toque, Romeu, Eco Victor, desse seu Mateus 080. Controle Xanair 6311. Xanair 6311, prossiga. Tem que, daqui algumas milhas, 20 milhas, manter proa 235, evitar formação. Frente proa 235, Xanair 6321, 6311. Agora tem o segundo tráfego, está 10 milhas, a carteira. Assim, chama o Verenque Mike. 220, 50 milhas. Via direita, 220, 50 milhas. Gente, livre desvio, 5221. Tá bom, vai. Via direita, 220. A curta final tem mais um. Tampo do Xanera tá próximo do externo. Redesenha aqui no Romerick Mike, realizou os 3-0. Negativo. Vai autorizado o pouso no 7120 graus 069. Sobre pouso no 7 no Romerick Mike. Xanair 250, para informação, tem um Papa 22 Alfa, curta final da pista auxiliar, não interfere com a aproximação. Afirmativo. Sete, vai na proa 110. Desce agora para 4 mil pés, ajuste 1013, reporte para visual para modificação, Romeu Eco Victor. Meia 48, desce para 2 mil pés, ajuste 1013, reporte localizador de pista dessa. Desce 2 mil, autorizado Electric Tray, reportar estabilizado, minha passagem. Xanair 6250, pouso autorizado no 0120 graus 069. Gente, livre pouso na 250. Xanair 2223, visual, quero pôr o Xanair final no 0. Após o mesmo ali, mantenho no 0223, passaria. Mike no solo 5-4, é o pátio 4? Entrega autorizado, pátio 4. Ciente. Aguardando para ingressar na pista, posso fazer. Eco Victor, desça para 2.500 pés, ajustado 1013, reporte para modificação. Ciente. No solo 56, à direita no 21, décima 10. Meia, desça para 2 mil pés, está 1013, mantenha para o editado e após Tuna. Gente, no número é que mais frequência livre. Né, 63, o nono, chame agora ao centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 151, 3325, Xané. Né? 5221, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Chugou no 648. 648, Livre LS, chame torre 1895. Chama torre 1895, obrigado. Controle Salvador, bom dia, passarela 2223. 223, prossiga. Decolou na sua escuta, sai da árvore. Gente, passarela 2223, acendo normal no transponder, sai da árvore. Sai da árvore, passarela 2223, estacionado. Ponto de espera, o Olympus 94. Salvador, bom dia. Voo na 648, final, passo externo. Bom dia, voo na 648, aguardando o pista livre. Pouso autorizado no 0, no 30 graus, 079. Livre, pouso no 0, vou no 648. Decolou 59, 1208, controle 5384, bom dia. Visual com bang da Golf 90. E a Trip 5384. Olympus 94 após o mesmo ali e mantém pistão no 0. Luca até 190, Trip 5384. Nossa, Eco Victor, visual com a pista, própria mudança, prosseguir na final. O Meco Vitor, sente modificado agora, desce para o 1.500 pés, ajuste 1.013 para o circuito de tráfego, chame torre 118, decimal 95. Ele desce para o tráfego 1.003, vai conseguir com a torre 118, decimal 95 no Meco Vitor. 3.896, liga LS, chame torre 1895. 1895. Alfa Romeo, Romeo Eco Victor na final da 107, estou ciente, continua a aproximação. Com informação, eu tenho tráfego agora na final da 10, tá sujeito a 360. Ok, o Romeo Eco Victor vai prosseguir na final da 107 e aguardo uma autorização. Corre, Salvador, está 3896. 3 milhas do Altermax, baixo mercado, pistão. Gente, 3896, continua a aproximação, informarei pista livre, tráfego ingressando para decolagem. Eco Victor, pode iniciar 360, curva pela esquerda, reporta reinterceptando. Gente, 360 pela esquerda, reportará reinterceptando no final. acompanhar comigo. Colono 648, solo 1301, à direita 121, décima 10. Direita 121, 10, colono 648. Eu passaria 2-2-2-3, poderia coordenar após a árvore, voar direto do Conquista? Firma, após a árvore, direto, vetário da Conquista, o passaria 2-2-2-3. 6, autorizado após a árvore, Conquista. 2-3-8-9-6. 94, decolou 02, 1-2-0-8, controle. 08, controle, 94.